Longa final, 6908 visual. Azul 6908, complexo final e chame torre 1895. 1895, grato, consumido. Azul 4062, no restrictions to ETAP intersection, 10,000 feet, Q1H1020, cleared, ILS, approach, report established. 2,000 feet, 1020. Controle, boa noite. Agora o gol no 172, uma Bravo, descida ao 150. Gol no 172, a sua identificação dessa via chegada a Mari para nível 050, ajuste 1020. Gente, Mari, descida a via 1020, gol no 172. 13891, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1020, informe que é o número 2 na aproximação. Cliente para 4.000 com 1.020, o TAN 3891. Confirmando o vento. 1,60 graus, 1,09 mais. Obrigado. Três, oito, nove, um, completa a redução para 2,209. 2,209, 3,891, vai. Azul 6908, solo 01, táxi direito, 219, solo. Questão 21, 1, solo. 21, solo, direito, azul. 6908. Para o limite localizador, informe que irá seguir um eco 190. Está agora meia dúzia de milhas para a posição Duna. Vai seguir o tráfego com ground de 2809. Ok, mantendo a Pro 3891, a visual com tráfego. Alô, boa noite, Azul. Azul 6908, autorizar táxi via Alfa Kilo Pad 3, quando não assiste ao sinalizador. Alfa Kilo Pad 3, aqui do sinalizador, Azul 6908. Os 291, na posse de alô, mantendo a presente sua estatura descida para 2.000 pés, ajuste 1020. Excelente, totalmente visual, 2020, na 3891, visual contrário. A 3891, não desconsidere manter a proxa autorizada após pelo voador. Né? 3891. Autorizado ILS, repórter estabilizado. Repórter estabilizado, 3891. Reduzindo, gol 172. Gol 5062, complete final and the contact tower 118.95. Contacting tower, the frequency please. 118.95. 118.95, thank you. So tower Azul 5, correcting 4062. On final 7 miles. Roger 5062, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, Azul 4062. Informação. Sim. Gente, após etapa. Como 172, após o TAP, desça via para 2.000 pés, ajuste 1020. Gente, após estar autorizado a descida 2.000, 1020, gol 172. Aí ali é visual com a pista 3891. 3891, complete a final e chame torre 11895 para pouso. 1895, boa. 1172, informa o caminhoneiro 3 na aproximação, vai seguir tráfego. 1-3 milhas à sua frente, uma Airbus 320 com ground de 1-70. Reduz a velocidade para 1-809. Sim, reduzindo. 1-72. Pista 3891, tá no ILS, final de 7 milhas. Aguardando. Pista molhada? Não, foi reportado pista seca, era a nave que operou, que tem uns 5 minutos. Obrigado. Ground at 08, to the right and call 121-109. 19. Correction, 121-1, okay? 1-1. Só 3891, vento 160 graus, 89, livre pouso, pista 10. Livre pouso, ano 0, só 3891. Hub of taxi via Alpha Juliet Gate 01. Alpha Juliet Gate 01. Sinal e chame torre 11895, bom pouso. 1895, obrigado. Solo 3891, autoriza ataque de Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para 2. Salvador, boa noite, Gol no 172, a passar o externo. Gol no 172, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Livre pouso, pista 10, Gol no 172. Uno 72, são os 15, direito ao 211, senhor. 211, a voz de Brown, no 172. Gol 1172, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette pro 09, 172.